Comandante 71, na autorizada de unidade. Aqui finalizando o reboque ponte 141, grato, um bom dia. Gente, bom dia. Para o gol no 271, não temos número de quatro gols no alternativo, então com 3 horas. O 271 no táxi via Pátio Uno, Índia Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste no 0, 12. 12, Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera. Abaixo uma pronta, gol 1271. Alfa 271, a linha decola, pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-0 nós. Dois sete um, decola 47, controle 120.8, bom dia. 208, bom dia. 271, obrigado.